Depois de ouvir, você jamais será o mesmo. Reboque Amigos do WT e Carreta Explosão. Saudades daquelas festas em Cuiabá e Flashback Midback. Bora, João Maggi. Valeu, Cupim. Amaral, você tá aí. Gilberto é o bicho oficial.